A gente lembra, os livros de história nos dizem isso, né? O ser humano, vamos pegar milhões de anos atrás, que nós temos relatos de fósseis, a nossa constituição física era completamente diferente. Houve uma evolução, um progresso de lá para cá. A ciência nos comprova isso. Isso não é teoria, isso é comprovação. Aconteceu uma mudança no nosso DNA. De lá para cá, e vem acontecendo, todas as reencarnações nossas acontecem isso. Nós nascemos com uma constituição física e mesmo que a gente não perceba, a gente modifica ela. Evolução das espécies. A gente transmite os nossos genes melhores do que eles estavam quando a gente chegou. Pode parecer até difícil isso, né? Que a gente consiga transmitir algo melhor, mas transmite. Nós estamos em constante evolução, em constante progresso. Por que que existe lei de progresso? É uma lei natural. É uma lei natural e que não só nós, seres humanos, mas todos os seres da criação passam, estão inseridos, estão submetidos a essa lei de progresso. De que forma que nós estamos inseridos nela? A gente às vezes diz que a vida nos cria situações. Na verdade, dizer que a vida cria situações seria uma metáfora. Seria como que empurrar uma responsabilidade que é nossa por uma organização que é a vida. Na verdade, através da tal da lei de causa e efeito, nós estamos a todo momento plantando o nosso futuro. Nós estamos criando o que vai acontecer ali na frente. Então, quando se diz que é a vida, na verdade é esse processo que a gente está inserido. Muito bem. Quando nós cometemos atos que são positivos, nós colhemos situações positivas. Nós crescemos, é óbvio, é percebível que nós evoluímos com isso. Mas quando nós criamos situações que não são positivas e nós vamos ter que colher ali na frente o retorno delas, ali também está uma oportunidade da gente crescer, de evoluir. Porque a gente vai se deparar com uma situação e se a gente olhar e perceber que a responsabilidade disso é nossa e não é de Deus, não adianta dizer que Deus está me punindo ou que a vida está me colocando nessa situação, fui eu que projetei, eu tenho que perceber essa necessidade que eu tenho de fazer diferente. Essa necessidade de progredir. Eu disse que todos os seres da criação estão submetidos à lei de progresso. Muito bem. Às vezes uma mudança numa sociedade, ela leva um longo tempo para acontecer. As coisas vão germinando, elas vão sendo numa atmosfera, às vezes psíquica, mental, ela vai acontecendo até o ponto de eclodir. A gente às vezes não percebe porque a gente acontece que olha só o aqui e agora. Quando nós conseguimos olhar nesse momento e a gente só vê o caos, nós estamos olhando para nós como sociedade, como seres humanos, e percebemos muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações que nós olhamos e achamos que não tem solução. Nós estamos num processo já de maturação, de que logo ali na frente nós faremos uma, vamos chamar de revolução, mas uma revolução moral, onde nós passaremos por um processo de transformação. Ao longo desse tempo que eu citei antes, nós pegamos o ser humano e não só fisicamente ele se modificou, mas intelectualmente e materialmente nós percebemos grandes progressos, grandes evoluções, tudo que nós temos hoje, que não tinha uma vez. Não tinha, não era criado. Só que a questão moral, ela não acompanhou esse progresso. Ela, através da nossa inteligência, é que ela vai começar a ser formada. Um pouco já existe, né? Não somos tão imorais, mas Estamos longe daquela situação desejável. Como que vai acontecer essa mudança? Porque nós construímos em volta de nós riquezas ou confortos e nós percebemos que dentro de nós ainda existe um vazio. E é esse vazio que faz com que a gente pense e chegue à conclusão de que é preciso mudar, que tem alguma coisa que não está sendo feita. É a questão do bem. É através da percepção da necessidade de fazer o bem é que nós nos tornamos moralmente melhores. E aí nós, como raça, nós progredimos. Vocês já ouviram, que a gente já falou outras vezes, que o nosso planeta ele está num estágio e ele vai passar para um outro estágio melhor. Só que ele só vai passar para esse estágio melhor quando a humanidade que está aqui também evoluir. Quando nós tivermos uma consciência diferente, nós vamos também para frente. O que que acontece se eu, por exemplo, não quiser participar dessa questão de progresso? Se eu quiser me manter como eu sou, estagnado? Algumas crenças acreditam até que nós podemos reencarnar em seres inferiores, como os animais. Isso é completamente impossível. Hoje, cada um de nós é, na questão espiritual, o ponto máximo que nós já atingimos. Nós não vamos, numa próxima reencarnação, ser inferiores ao que nós somos hoje. Podemos ser materialmente, o nosso corpo pode ser limitado, mas o espírito mantém toda a evolução que ele adquiriu. Mas o que acontece se eu me negar a participar dessa marcha do progresso? É que nem na nossa vida, às vezes, a gente teima em algumas questões em não aceitar, em não querer participar. E o que que acontece com nós? Nós ficamos de lado, as coisas continuam. O mundo continua girando todos os dias, amanhece, anoitece. Mesmo que a gente não queira ou que a gente não goste, somos nós que ficamos afastados disso. E na questão do espírito, nós vamos ficar aonde nós estamos sendo atraídos, aonde nós nos sentimos melhor. Deus, Jesus falou para nós, existem muitas moradas na casa do Pai. E quando nós pegamos o espaço e temos inúmeras galáxias, e cada uma delas com inúmeros planetas, a gente não pode acreditar que só o nosso, que é bem pequeno, é o único que tem a vida. Inclusive é um dos mais atrasados. Então, não é o mais, mas é um dos mais. Aqueles que não se situam aqui, que não se sentem bem, vão para outro, muito mais atrasado. Assim como outros, de outros lugares, muito mais evoluídos do que o nosso, vieram para cá. Mas não como punição, mas porque não se encaixavam naquele momento. E quando chegaram aqui, foram para nós como grandes mestres, porque traziam já a tal da evolução que eu disse, maior que a nossa, e serviram como irmãos mais velhos e mais inteligentes, mais preparados. Fizeram que a nossa raça evoluísse um pouco mais rápido. Quando acontecem as destruições do nosso planeta, sejam elas na questão meteorológica, que a gente às vezes não compreende, os vendavais, as inundações, os tsunamis, são todas elas no objetivo de causar um progresso. Interromper um ciclo que está estagnado para fazer com que aquilo se renove. A vida é renovação. Quando nós desencarnamos e nos preparamos para um reencarne, nós temos a possibilidade de ser melhor. de trazermos com nós, nessa próxima oportunidade, não só o que nós vivenciamos antes, mas o que nós aprendemos do lado espiritual, o que nós nos propusemos do lado espiritual. E sempre lembrando que em cada uma dessas jornadas, nós temos ao nosso lado, nos acompanhando, um espírito que nos auxilia, que a gente chama de anjo da guarda, que é um espírito protetor, que nos auxilia, mas ele não faz nada por nós. Ele apenas nos sugere. E se nós tivermos os ouvidos abertos, a gente pode ser que escute ele. Senão a gente comete de novo o mesmo erro. Mas a questão importante é que nós não estamos sozinhos. Que a lei do progresso, que todos nós estamos submetidos, seres humanos, animais, plantas, é uma lei que nos torna, ali na frente, um pouco melhores do que somos hoje. O livro dos Espíritos, o Evangelho, ele traz alguns textos que falam sobre isso. Bem interessante da gente poder entender de que forma que às vezes as coisas se processam, que é tão natural, tão simples até, e que a gente às vezes não percebe esse mecanismo que a gente está colocado dentro. Esse ano agora vai fazer 230 anos da Revolução Francesa. Quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente pensa numa batalha sangrenta que foi, mas o princípio básico, os fundamentos da Revolução Francesa, eles são fraternidade, igualdade e liberdade. Foram marcos que até hoje eles são importantes na nossa civilização, porque 230 anos também é pouco tempo. E que, como eu disse antes, foram maturados por um período e eclodiram naquela época, que é quando a humanidade estava apta a realizar. Então, olhando para aquele exemplo, que, como eu disse, é muito importante, a gente percebe a marcha da humanidade espiritual, da humanidade como seres humanos físicos, que nós estamos em processo de transformação todos os dias. O mais importante é o progresso interior, a transformação interior, que é ela que providencia, que cria a transformação exterior. Lembrando da questão do DNA, né? Que nós podemos nos modificar, nos melhorar e passar esse gene adiante, um gene melhor do que esse que a gente já recebeu.